passe, tá? Aqui na radial 020, mantendo 500 pés a GL. E inicia dentro de mais uns 5 milhas. Ah, muito bom. E qual vai ser o tempo de voo? Entre 2 e 2h30, a Grande Salvador. Mas a tendência é afastar, quer dizer, entre o polo de Camaçari e o sentido Bahia de Todos os Santos, quer dizer? Ah, gente, eu sou muito grato. E a altitude que irá manter ao longo desse voo será 150, né? Ok, muito bom. O Kilo Ramon, acho que eu faço 360 pela esquerda agora. A sua frequência de ação direta aqui? Positivo, helicóptero Mike Bravo. Controle 3205 da presente, poderia voar bridge, senhor? Eu bem que gostaria, capitão, mas só posso lhe autorizar a letra. Ah, ok, obrigado. Oceano 320, este é o controle Salvador. Ajuste agora 10012, desça para 2000, gira à esquerda, rua Ituna para o ILS, câmbio. Demorou, 2000, controle 356-2000, ponto de alta destina. Desça para 3000 pés, câmbio. 3000, não possível, pelou Duna. Anotei a sua solicitação. Obrigado. É estabilizado, trip 5474. Trip 5474 em aproximação para pouso, vamos checar o trem, chamar a torre. 1186. Trem mais um pouquinho na frente, 186, bom trabalho. Boa. Também 2, autorizado o TAP, quanto espera, chama 186-798. Acho que vai prosseguir para a rotatória, vai chamar a torre. A frequência de 1186-12 para instrução de pouso, quilo Rodor. Controle Gordo 64, boa tarde. Gordo 64, este é o controle Salvador, meu cordial. Contato radar, suba sem restrições para o nível autorizado. Gordo. Um minutinho, cópia Bravo Kilo Whisky. Bravo Kilo Whisky, confira o setor de sobrevoo. Sim, 30 segundos para sua cópia. O Vitória da Conquista, autorizado. Direto Vitória da Conquista, obrigado. Cópia. Motor Salvador, Ouro Mil Pés, após decolagem, curva à direita, corredor Anchieta, GL em Valença. O código transponder 0116, controle no 208. Bravo Kilo Whisky, cotejamento correto. Aciona a metade, se decolagem agora com a torre 186. Papapá, Mike Eco Delta, pronto para cópia. Autorizado Salvador, Grupo Zulu, no meu pés, após decolagem curva à direita para Manati, no corredor Axé. O código 0125, controle no 208. Papá, Mike Eco Delta, cotejamento correto, me confia o PLB por gentileza. 02 a bordo, acionamento táxi, decolagem agora com a torre 186. Dei a solicitação para partir direto bridge. primeiro momento está voando lenta. Foi realmente um prazer, até a próxima. Você pode confirmar a frequência de Recife para o 3205? 1251. 1251, até a próxima. 3205. Gordo 64. Prossiga. Vamos encurtar essa trajetória. Direto Ilhéus. Ok, direto Ilhéus, obrigado. Bruno 885, este é o controle, meu cordial. Desça sem restrições para 5 mil com a Midland. Desça 5 mil com o Midland, boa noite. O Trip B26, vamos fazer um ajuste de velocidade agora. 2109. Sim, recebido para 2109, 5626. Seria 2230, chama Recife 260. Alfa Juliette, para o Pátio 3. Alfa Juliette 3, 474, obrigado. O 964, livre LS. Autorizado LS, é o 964. Oi, Salvador, estou batendo no VBR Mike de piloto CN7, do Forte Enemy 10. Vou por aí, que Mike, este é o controle, meu cordial, prossiga visual e sempre na escuta. Excelente, novembro aqui, Mike. Salvador, boa tarde. Total 9890. Total 9890, boa tarde. Contato radar na decolagem, saída da EONI, autorizada 360. Ativo, comando à direita, fazendo a prova lenta. Pode 2000 livre. Ativo, 2000, vamos à prova lenta então, obrigado. Sim, tiro para 2029. Gol 1885, reduzir velocidade para 2509. Para 2509, gol 1885. 964, Omega para Duna, complete a aproximação, chame torre em 198, decimal 620. 286, obrigado, uma boa tarde. Boa tarde. Autorizado LS, XO e pista 90, reporta no localizador. Reportará, minha 320. Bom, 885 vai passar bom sistema de frente. 885, livre das restrições. Chame agora Recife em 1251, no caso negativo, no 33, decimal 25. Meia-dúzia me informa o tráfego na posição de 11 horas, 9 milhas, rumo ao nordeste, mantendo 2 mil pés com 2, 10 mais de ground speed. Senhor, acelera o tráfego. 5626 está visual com o tráfego, tem o mesmo que quer. Confirma. Seguindo a descida para 4 mil pés com ajuste na 012. Cadê o 9 bem aqui, Mike? Para. Afirmativo, na 012 para o gol 1885. Afirmativo, para o gol 1885, desça para 4 mil pés, ajustado na 012. 4 mil pés, 012 no 885. Chename 320, complete o procedimento, chame Torre Salvador em 1918, decimal 620. Obrigado, boa tarde. Boa. Controle Salvador, Papadão 9 BNQ Mike, solicita acender ao nível 075. November BNQ Mike, livre ascensão 075. Grato, November BNQ Mike, acendeu 075. 35626 de meio, desce para 2000 pés, autorizado LS X-Ray, pista na 0, reporta no localizador. 2000, autorizado X-Ray, reportado no loco, informado anteriormente para o 35626, agora na posição de 11 horas, 5 milhas, com 1,70 mais ground. Tá sim, a gente tá visual com ele, 626. Total 9890, chame Recife, 1251, alternando no 3325, boa viagem. 98-90-251-133-25, obrigado, boa tarde. Boa. 964, Silvano, boa tarde. Já fui com a cabeceira. Complete canal Chame Torre 118.6, bom voo. 186, obrigado, boa tarde. Suporte no portão 5. Alfa Juliette, portão 5, ponto 964. Luiz, que corredor é Shell no meu país, na escuta do controle. Motor defesa chegada devido à nave nacional para pouso, desce para 2000, livre LS, retorno no curso. Mantenha a chegada, desce para 2000, livre LS, boa 886. Paulo, vou chegar a 6320, lembrando. Vou chegar a 6320, utilizando táxi via Alfa Juliette para o portão 6. Alfa Juliette, 6320. Chega da Mari, desça e mantenha o 050. Desce para o 050, pode voar em TAP? Utilizado em TAP. Obrigado. Boa tarde, eu chamo a minha 315, gente, transformação Kilo. Chamo a minha 315, agora te compro para Guarulhos. Para Guarulhos, da Eula, da Bridge, saída? Afirmo, chamo a minha 315. Obrigado. É 315, companhia. Tudo bem, Alto, no 1500 pés, direto Manati. 1500 pés, direto Manati, Delta. Para a 900. Confia para o controle? A semana 20ª da CTR, Delta. Paciente. Goma 885, controle. Sobre Duna no momento, complete a aproximação, chame Torre Salvador em 118 decimal 120, bom pouso. 118 decimal 6, boa noite, 5, obrigado. Trip 562630, táxi via Alfa Juliette para faixa 3. Alfa Juliette para faixa 3, 562630. Oceaner 6315, ponto frequência? Confira. Oceaner 6315, autorizado até o aeroporto de Guarulhos, via Pedulo 10, após o SMAP, após a WAKE, após MIA, após conforme rota do plano, saída da Eulê da Bridge, após decolagem, curva direita, transponder 5076, frequência do controle de Salvador, 120.8. Nível autorizado, sim. O Chanel 315, nível autorizado 360. A navegação aqui, a Pozulu 10, print, a Pozulu 6, Bravo Hotel Zulu. Fez no 5, copiar o restante da autorização? Sim, fazer esse SMAP. Eu tenho aqui a Pozulu 10, bridge, e após a Pozulu 16, Bravo Hotel Zulu. Sim, se eu chamei a 63 no 5, vamos checar sua rota junto ao centro Recife, aguarde mais alguns instantes. Sim, se eu chamei a 63 no 5 do Oxará. Salvador, batalha final 326, está descendo para o 1.0, está 59 milhas de Salvador, sua informação aqui. Canal 326, ciente, aciona identificação, autorizado a chegada a Mário, desça e mantenha o nível 050. Para o 050 a chegada a Mário. Gol 1885, táxi autorizado via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, antes da Juliette, boa noite. Gol 1164, desce para 2000, país autorizado ILS X-Ray, reporta no localizador. Desce para 2000, autorizado ILS X-Ray, chama no localizador. 1003 ainda? 1012 no momento. 1012. Estando no November Yankee Mike, confirma intenções para o controle. O November Yankee Mike prossegue para Aracaju, para a sete arremetida e retorna para Salvador. Noite 5, próxima Juliette. Boa, noite 5, mantenha a posição antes da Juliette. Antes da Juliette, noite 5. Gol 1885, reautorizado portão 4. Gol Voo 985, correção. Reautorizado portão 4, ingresso Juliette. Confirme. Voo 985, ingresso Juliette, portão 04. Juliette 04, 985. Xavier 6305, pronto para nova cópia? Pergunta 6. O Xavier 6305, autorizado para o aeroporto de Guarulhos, via Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, após Trive, após Porto de Caldas, nível 360, saída da Elda da Bridge, após decolagem, curva direita, transponder 5076, controle Salvador, 120.8. Conforme então, nível 360, após o Luna 0 Bridge, após o Luna 6, para botar o Zulu Bridge. Decola no pico da Leda Bridge, primeira curva à direita, 5076 no transporte, 1208 ao controle, eu acho que na 63 ela tem. Xenemia 326, sem inscrições, desço para 3 mil pés, ajustado no 012. Estacionamento na ponte 03, Oxanair 6315. Oxanair 6315, autorizado pushback acionamento, chame para o táxi. Vamos lá dentro do táxi, 63. Visual localizador, visual gol 1164. 1164, sim, se completa a aproximação, chame torre em 118620. 1864. Prossiga 6142. Autorização repeat 390. Oceaner 6142, autorizado para o aeroporto de Recife via Upper Risk 58, nível de voo 350. Saída pouca, transição Aracaju, após decolagem, curva à esquerda, transponder 5110, frequência de controle Salvador 120.8. Autorizado Recife. Via 358, nível 350, colagem 10 com curva esquerda na saída Puca, transição Aru, transporte 110, controle 1208, Oceaner 6142. Oceaner 6142, correto, chame pronto para puxa acionamento. Ok, 6142. 174, decimada 4000 pés, registrado 9092. 4000, 9092, boa noite, 174. Guardião 07, prossiga. Gente, 500 pés na escuta do controle, Guardião 07. Controle, Salvador, 4160, 4160. Azul 4160, boa tarde, autorizada a chegada da Mari, desça e mantenha o nível 050. 3050. Guardião 07, informe aí, código transponder acionado, por gentileza. 717, ciente, graças. Para o táxi da Chanel 63, temos-se a bordo 7 e alternando galeão com 4:40. Chanel 63, ano 5, confirma novamente para o AB? 7-1, olha só. É 6305, táxi autorizado via Inja e Alfa, ponto de espera, chame Torre, Salvador, 118, decimal 6. Inja e Alfa, 626 com a Torre, no 6305, obrigado. Prezinho, 6326. 6326, ciente, desceu para 2000 pés, livre LS, reporta uma curva. Viu, Olivia, aliás, para. Voo 9074, desça para 3000 pés. 3000 pés, 9074. Azul 4116, desça e mantenha 4000 pés. Ajuste em Salvador no momento, 9092. Salvador, boa tarde, gol 1164. Gol 1164, autorizado táxi via Alfa Juliette para o portão 7. Alfa Juliette, 7, gol 1164. Estamos com os localizadores, chamei 6365. 6326, complete, canal Chame Torre, 1118, decimal 620, bom pouso. Obrigado, bom fim pra todos aí, bom pouso. O 9074, desça para 2000 pés, livre IS, reporta estabilizada. 2000, reporta estabilizado, 9074. Azul 4116, desça para 3000 pés. avião 07 na final para pouso no cabo. Sim, Chico, frequência livre para gravação. Controle Salvador, é o Xanema 6326. Xanema 326, prossiga. Falei errado, 6315, 6326 quem tá posando. O 6315 decolou, não se escuta. Contato radar na decolagem, saída da Aeron, nível 3 de 60. Ok, se não tem 60, podemos voar direto, posição Leda, senhor. Autorizado, da presente para de Leda. Leda na pro, obrigado. É 6315. 6315, sim. Trip 5490, prossiga. Trip 5490, prossiga. Lanchamento de Salvador em 118.60. 118.60, 9074. Azul 4196, desça para 2000 pés, autorizado LS, reportando o curso do localizador. 2000 pés, LS, reportando o curso do 4196. O Xanair 6326, autorizado táxi via Alfa, reporte antes do Juliette. Autorizado via Alfa, reportará antes do Juliette, 6326. Oceanair 142, 1, puxa acionamento. Leão 142, autorizado puxa acionamento, reporte para o táxi. Autorizado, reporte para o táxi. Oceanair 142. Xanemia 326, Alfonso Juliette. O Xanemia 326, mantém a posição antes do Juliette. Manterá antes do Juliette. Paulo, Santos 3283. Santos 3283, aguarde. Trip 5490, pronto para a cópia? Trip 5490, autorizado para o aeroporto de Petrolina, rota direta, nível 200, saída Momo, transição Kug, voz direto, após decolagem, curva esquerda, transponder 5122, controle Salvador, 120.8. Afirma saída Momo. Golf, Bravo, Uniforme. 200, decola 10 com esquerda, Momo, Cosmo, Petrolina. Estão disponíveis 522, 208.25, 490. 5490, correto, time pronto para puxa acionamento. Guardião número 7, ciente, chame Torre Salvador em 118, decimal 620. Santa 3283, pronto para cópia? Tran 3283, autorizado para o aeroporto de Brasília via upper do 17, após apino, após direto, nível 360, saída Arbor, posição LF, após decolagem, curva direita, transponder 5060, controle Salvador, 120, decimal 8. Tran 3283, saída Arbor, transição LF. A 3283, confirmando o nível, nível 360. Eu ativo 360. Coordenar o 320, cara. A 3283 será recoordenado, aguarde. Eu ativo, aguarda. Paulo Salvador, boa tarde, gol 9074, livre a pista. Gol 9074, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa vai reportando a Juliette, gol 9074. Táxi 6141, 118, 13:30 Natal. Dados por gentileza, Xaner 6142. 118, 13:30 Natal. Xaner 6142, táxi autorizado via Índia Alfa, ponto de espera, chame torre 118, decimal 6. Índia Alfa, 186, 6142. 1251-3325-6315. Xaner 6326, táxi autorizado via Juliette para o portão 1. Autorizado táxi via Juliette para o portão 1, Xaner 6326, já. Gol 9074, autorizado táxi via Juliette para o portão 3. Juliette para o portão 3, gol 9074. Tran 3273, reautorizado agora a nível de voo 320. Reautorizado a nível 320, Tran 3273. Capitão 3283, chama para pushback acionamento. Viu, Azul, você pode contar com a fala Azul 416, com a tarde de Ivan. 4116, autorizado táxi via Alfa Juliette para o portão 8. Alfa Juliette, portão 8, 4116. Estamos no Zenduri Yankee Mike, serviço radar terminado, meia dúzia, 12 de milhas, sudoeste de Salvador. Correção, nordeste de Salvador, chama agora Aracaju, no 203. Controle Salvador, Oxenero, 6142, Puca. 6142, boa tarde, contato radar na decolagem, vigilância. Vigilância 13. 5-0, bem ao contrário. Track 35490, passe 3. Track 4490, puxe acionamento autorizado, reparte para o táxi. Dorobo 1967. Boa tarde. O 1967, prossiga. O 1967, eu tenho autorizado nível 360, aguarda. Aguarda autorização ou espera a recoordenação? Aguarda autorização ou espera a recoordenação? A gente aceita o 3D. Gol 1967, pronto para cópia? Pronto. Gol 1967, autorizado para o aeroporto do Galeão, via Upper Zulu 10, após SMAP, após direto Lufto. Correção, Lufto direto Bravo Bravo Charlie. Nível de voo 360, saída da Elder da Bridge, após decolagem, curva direita, transponder 5135, controle de Salvador, 120 decimal 8. Aprovado, Galeão. 360, conforme a rota. Presulou 10, SMAP, Blue Victor. Bravo, Bravo, Charlie. Dial Leda Bridge, curva direita, com 35208. Voo 1967, correto. Reporte pronto para acionamento táxi, tipo correção. Reporte pronto para pushback táxi. Tente reportar a conta pronta no 5. Táxi autorizado via Pátio, Índia e Alfa, no ponto de espera, chame Torre 118 decimal 6. Eu acho que era aguarde cópia. Se volta para regresso, reporte para descida. Gente, modifica o plano da presente, então. Plano modificado, zona 746, livre ascensão para 2.000 pés. Para o sequenciamento da presente curva esquerda na proa 360, da presente 360, limitada pelo localizador Mike Echo Delta. Papa Romeu, Romeu, Romeu, Golf, pronto para cópia? Romeu Golf, autorizado para o aeroporto de Vitória da Conquista. Rota direto, nível de voo 220, saída Arbor, após direto, após decolagem, curva à direita, transponder 5116, frequência do controle de Salvador, 120 decimal 8. Transponder 5116. Romeu, Romeu Golf, cotejamento correto, confirme parte POB. Sena 2545, alternando 134 decimal 5. Existe 2545, 345, Xenaria 142. 118 decimal 6. Desça para 3.000 pés, ajustado na 012. 3.000 pés, 1012, grato. Trip 5490, contato radar, saída Momo, nível 200. Momo 200. Tem como a senhora livrar a gente da restrição de passar 10 milhas aí? Livre de restrições, trip 5490. livre, enquanto possível eu vou a Cogbo. Autorizado da presente. Obrigado, Cogbo. Boa tarde, voo 975, tá aqui da informação. Kilo, autorização em Delta? Salvador, boa tarde, voo 975. Boa 975, aguarde para cópia. Tá, aguarde.